ensinaste-me a andar, meu rio de infância. Contigo aprendi a ser paciente, a saber que não se apressam as distâncias, e que nem todos vão ao mar que está na frente. De ti esta lição de dependência, o aceitar que minhas mãos precisam de outras, tanto quanto qualquer rio precisa sempre da chuva, que é um rio partido em gotas. Saber por que contaste que os remansos se quebran pelas quedas y sus tombos, que todavía así seguís cantando coa guitarra das canoas sobre o hombro. Saber por qué contaste que os remaste se quebran pelas quedas e sus tombos, que todavía sí seguís cantando coa guitarra das canoas sobre el hombro. Aprendí porque de cierto me contaste que as mujeres agua luz que nos conforta, así como as estrellas a mujeres, na tua soledad nas noites mortas. Dizeste que ao contrário dos humanos, os rios não envelhecem nos seus trilhos. Obrigado por também me haveres dito que o pai é um rio que segue nos seus filhos. Obrigado por também me haveres dito que o pai é um rio que segue nos seus filhos.